Bendize a minha alma, Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Fiel jamais falhaste, minha salvação vem de ti. Fiel, Senhor, tu és fiel, tu és minha porção, portanto esperarei. Jamais falhaste, minha salvação vem de ti. Minha salvação vem de ti. Minha salvação. Senhor, tu és fiel, tu és minha porção, portanto esperarei em ti. Fiel, Senhor, tu és fiel, tu jamais falhas. Minha salvação vem de ti.